É isso aí, a noite cai. E hoje eu quero é me divertir. Todos os manos reunidos prontos pra sair. Muitas bebidas, várias minas, é o que não vai faltar. Todos passam camisinha prontos pra trepar. O som tocando, os espiscando e as minas dançando. Mostrando sensualidade, me hipnotizando. Elas rebolam e mexem o cabelo, me olhando com olhar de felina o meu corpo inteiro. O que quero é uma mina que seja gostosa, com os peitinhos bem durinhos e seja fogosa. Cabelos longos, olhos grandes, um grande bumbum. Quero que seja o meu número sem pudor algum. Gosto de aprender, mas também gosto de ensinar. E se você me quiser, pra me ter você vai ter que treinar. Não se preocupe que será especial. Essa noite vai ter tratamento especial. Um tratamento bem especial. Um tratamento muito especial. Um tratamento bem especial. Um tratamento muito especial. Mas se eu te pego, olha só aquele neném. Se eu te pego, te levo para o meu harém. Então eu chego lá e troco ideia e pá. Convido ela para ir pra minha casa. E num passe de mágica, ela já está lá, está me esperando já deitada. Eu pego um drink pra você, você vai relaxar. Fique calmo, tá tudo bem, não pode me beijar. A meia luz é hora da ação. Bate forte o seu coração, louca de tesão. É que eu estou com calma, vamos devagar. Quero beijar todo o seu corpo bem devagar. Já não sabe o que fazer, tá louca pra me dar. Quer que seja bem forte e bem devagar. Não se preocupe que será especial. Essa noite vai ter tratamento especial. Um tratamento bem especial. Essa mina é muito louca, então eu tiro sua roupa. O seu corpo é escultural. Ela é muito gostosa, ela é sensual. Vou desenhando e beijando o seu corpo inteiro, massageando o seu corpo, sentindo o seu cheiro. E finalmente então começa a penetração. Então gritamos e gememos de tanto tesão. Ela cerra os dentes, gosta de me arranhar. Ela me morde, me abraça, não para de me beijar. Quer na cama, no sofá, na mesa e no chão. E sem parar, quer fazer tudo que é posição. Sexo oral, anal, quer fazer de tudo, tudo e tudo. Que seja forte e bem lá no fundo. Gosta que eu chame ela de puta e de vagabunda. Puxe seu cabelo, lhe aperta. Já tava nessa bunda. Ela pede pra mim não parar. Ela vai gozar. E na hora que ela vai gozar eu paro. E recomeça tudo então, até calmar sua respiração. Não sabe se ri, não sabe se chora de tanto tesão. Não se preocupe que será especial. Essa noite vai ter tratamento especial. Um tratamento bem especial.